Estabilizado localizando o voo 9648. Voo 9648, complexo final, Summit Tower Rio no noite, decimal meia. Sim, 186. 1199, decimal. Quais são? Summit Tower 1 ou 2, decimal 9? 1219, 3154. Altern 126, decimal 0. Salvador, voa 3154. 254, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3154. Dormiu ótimo, prossiga. Dormiu ótimo, para o voo de São Paulo. Está aqui em 1010. Corredor Axé, decolador no 7. Controle 19.35, torre 18.6, responde 0153. Pessoas a bordo, meu Oscar? Torre 18.6, gol 9648. 3086. Tudo estabilizado, baixou e travou. Pão no 648, boa tarde, atualizado pouso, oficial no 0, vento 1 no 30 graus 079. No 648, pegou. Confirme. Confirme, é o que o Romeu Oscar chamando? O Romeu Oscar? Kilo Romeu Oscar, livre sonar, chama ponto para táxi. Quadro, casa Juliette, portão 09. 09. Confirm intention? Prossiga, Romeu Oscar Bravo. Golfeia com Serra, 201, Salvador Ground. Teste, mantém-se com a distância de 510, a parte do João com o local do pouso, Romeu Oscar Bravo. Atende para o parqueamento do Airbus Latam para o portão 09. Livre por gestionar a resposta para o taco. Uno 648 no solo 02, linha direita, chame solo 121 decimal 9. 121 Paulo, levando aqui, boa, 62. Para Salvador, uma boa tarde, Xelena 314, tem problema com esse ponto, tem informação aqui. Oxalé 6314, essa identificação, projeto de chegada Mari, adicione o voo 050. 25, 50 na Mari, 6314. 402, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, com 643. Tax April 3, report to Grayson April 1. Torre. Tiro Romeo Oscar, autorizado táxi. Até a intersecção da pista 17. Eco Sierra 201, mantém posição. Eco 193, mantém a posição. Golf Eco Sierra, clear the tax via April 1, report. On taxiway Lima. A 3193, chame ponto para o push. Tá pronto, aguarde. Alô, boa tarde, chamei 6142, centro da Tango. Quando possível, 390, recife. CNM 1142 para Recife, autorizado nível de voo 350, via Upper Whisky 58, igual da 10, aposto com a esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 1935, torre 19.6, transponder 5401. Autorizado Recife 350, pelo Upper Whisky 58, decoda 10, põe na curva esquerda, saída Cuca Aracaju, torre 19.6, controle 935, acena 5401, 6142. Treinamento com as duas, calejamento correto, depois ponto para puxa e acionamento. É bota ali. Boa tarde, azul 4065. 065, prossiga. Autorização Campinas 360, informação Tango. Azul 4065 para Campinas, autorizado nível de voo 360, veio o pessoal no meio, igual a 10, após curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, torre 18.6, transponde 5171. 4065, autorizado Campinas 360, via Ampers Lu 16, igual a 10, com curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 119.35, então em 118.6, transponde 5171, azul 4065. Azul 4065, deslizamento correto, reposto ponto para posicionamento. Chorei 4065. Tiro Romeu Oscar decolado ao 09, chame controle 199.35. 1935, Romeu Oscar. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, mantenha as condições visuais, no meu PS Corredor Achena, me escuta. Autoriza 2500 pés na proa de boa, senhora? Aguarde para atenção, Kilo Romeu Oscar. Guardando, Romeu Oscar. Serra 201, proof the taxi via Lima and the runway 17 for Apron 5. Autorizado total IMS, reporte estabilizado. Pode entrar, cobertura de nós, autorizado, pode estabilizar. Seja 93 e puxa chamar reporte para o táxi. Azul 4462, acionando identificação, autorizado de chegada a Mário, desça para o nível de voo 050. Negativo. Cacarelo, aqui no Rambiá, você está seguindo o nível 10, autorização de início de vida, 2,5. Bird, azul 4065 no box 8 para o pushback eletrônico. Azul 4065, aguarde para o push. Aguardando 4065. Livre atenção pelo Romeu Oscar, 2500 pés. Trip 5491, colocar dentro, center level 060, both correction, Aman arrival. Negative 5491. Brasil Airport 2317, raise the contact off. Raise the contact at 55 miles off Salvador. Maintain flight level 110. Noite 07, a identificação autorizada de chegada bom, desce para o nível de voo 070. O FIEG, com o Sierra 201, Roger. Bom, teria um estimado para o 4065? Para o 4065, nós temos um. É a boiadora que vai iniciar o táxi. Gente, obrigado. Para o táxi, o TAM 3193, com 47 a bordo, 3 horas e 55 até na guarda. 193, autorizado, táxi de Apache 1 e de Alfa, no ponto de espera do 10, Chime Torre 1 no 8 desse momento. De Apache e de Alfa, ponto de espera 10, 18 metros, TAM 3193. Azul 4065, Corênica, equipe de solo, que após a passagem da Airbus da TAM, sai da guarda, autorizado por estacionamento. A gente após a passagem do Tainé, se a chama para o táxi 4065. localizador Campo Avista, Xenéia 6134. Xenéia 6134, compartilhar MS, torre 118, decimal meio. 18, Azul 4462, após etapa, destino 2 mil pés, ajuste 1011, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado em ILS. Trip 5491, descend 4000 feet, grenade 1011. Dodger 4001, London 54921. Salvador, uma boa tarde. Xenéia 314, final da 90, baixo travado. Xenéia 314, autorizado pouso, chão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Teve pouso no zero, minha 314. Central B, azul 4065. CLB 95. Azul 4065, autorizado táxi via parte 1 já Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 18 decimal meio. Parte 1 no Alfa, ponto de espera da 10, chama 18 meio, 4065, boa tarde. Salvador, tá 3, ponto de espera pronto. Então, 3193, visual com a nave na final da 10. Afirmativo. Então, 3193, após o pouso do Airbus 320, da Luciana é autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Seguinte, após o Airbus ali, mantém 10. Para o solo. Teórica, aguarde para a cópia. Solo, Oceania 6337, boa tarde. Para ir ao nível 240, fechar a cópia. Oceania 627 e número 2 para a cópia, aguarde. Aguardando, é tudo certo. Número 3 para a cópia. Funciona 6314 no solo 119, linha direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, solo 219, seja. Salvador, Xenéia 314, lembrou-se? Xenéia 314, táxi de Alfa, reportante 2 Juliette. Alfa, reportante 2 Juliette, 314. Estou localizador, Joca Pistol 442. Azul 4462, com platinão ILS, torre 1 decimal meia. 10802, até mais. E quanto tempo de espera da 10? Down to 2000, we are cleared. ILS will report established. 4921. Azul 4462, reporte baixado e travado. É que vai passar. E o 10 para o corredor forte, se você der 20 milhas. Decola da 17, curva esquerda. Controle 19.35, torre 18.6. Responde 0121. Tan 3193, com o radar de colagem, sua nível 380 da presente Voleda. É, Voleda da presente, muito obrigado, nível 380. Chame torre 18.6. Pouso pista 10, passa até 2. No 4, mantenha a posição. Tá mantendo a posição, valeu. Azul 4065, visual com a final da 10. Azul 4065, após o pouso do Embraer 190 da Azul, autorizado alinhar e decolar. Correção, alinhar e manter, cabeceira 10. Primeira nave. Primeira alfa, aguarde, meio 3 para a copa. MTZ no quadro, observe o push do Airbus na mesma companhia após autorizar a diversa GLE de portão 05. Nossa companhia, prossegue o 05, é 3 no quadro. Xané 327 para sua cópia? Para a cópia, 327. Xané 327 para Ilhéus, autorizado 240 via UP. Integral da 10, após curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Controle 1935, torre 18.6. Responde 5417. Tati, até. Você fala pista 17. Confirme a pista que deseja decolar. Um Embraer 110, mantendo o visual 110. Ok, obrigado. Cruza 70 para o 50, 1807. Bom, 1807, desce a 3.000 pés, ajuste 1011. 3.000, 1011, 807. Para posicionamento. Encontrar para posicionamento, ok, certo. O hotel Oscar, autorizado táxi, até a intersecção da pista 17. 7, número 3 para a copa agora. 19. 29, copa, tá vendo aí. Corrigo Batango, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte, até 20 milhas, pegou o dado 7, curva esquerda. Pegar o corredor forte, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5174. O Patango. Confirmando o transponder, 0126. Meu teórico autorizado a ingressar no 17, reporte alinhado em ponto. Voador, autonomia de 3 horas mais 40 minutos. Caminhando 42, autorizado, táxi via parte 1 de alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 12.6. De alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. Só Paulo, 4462, azul. 4462, táxi de Alfa, Airport, antes da Juliette. Antes da Juliette, já pra trás, 4462. Salvatango, Rua Patango. Seu transponder será... 0141, Papatango, Rua Patango. Triple 5491, fully established. Triple 5491, please sign ILS Tower 118 small fix. 1186 5491, a pleasant day and week. Voo 1807, desce 2000 pés, adicional 09, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizada, adicionei o Y-07. Devolução, azul 4462. 462, autorizado em caça Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 462. Bridges, da presente voa Leda. Dael Leda Bridges, da presente Leda, restrito uma centena azul 4065. 0 vento 160 graus 08 nós, cheque trem pouso. Was understood, we are clear to land, the gear is down and locked, trip 5491. Roger, clear to land runway 10, winds 160 degrees, 07 knots. Landing approach, 5491. Guerreiro November Alpha, nós vamos checar agora. Como é o Papatango, livre sonar, um ponto para táxi. Prossigo, Colombo. Li frequência, Colombo. Chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Vai. Juliette, pronto pra cópia? Salvador, boa tarde, essa é a minha 142, ponto de espera, observando o aterro da trip nacional.